mais uma batalha. De olhos fechados vejo o impossível acontecer. Piso nos restos de uma grande muralha, destruída pelo poder de quem luta por mim. Eu cruzo desertos, de olhos fechados vejo o mar se abrir. A fé que me faz tocar o impossível, tenho a certeza de que vai lutar por mim. Mil cairão ao meu lado, com meus olhos pude ver. 10 mil à minha direita, levanto a bandeira, marcada com sangue de quem morreu por mim. A sombra da cruz, descanso a minha alma, que vem a luz.